outros grupos também amam. Internato para moças Whitley. Eu sabia que era aquele folgado de novo. Não me faça te pegar. Dois corações, uma só batida. Olha aí. Me arruma um chiclete. Distribuição MCA. Versão brasileira. Herbert Richards. Calma aí, chefe. Qual é o problema, gorila? O delegado não te deu banana hoje? Vamos, gente. Quero todo mundo trabalhando. É, gente. O trabalho compensa. Bom dia, senhor Benedict. Um, dois, três. 27. Um, dois, três. 28. Um, dois, três. 29. Um, dois, três. 30. Certo. Abdominais. No chão. Pra cima. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Sr. Blaine, se esforce mais. Pra cima, vamos! Anda! Vamos! Pra cima, pra baixo! Pensa que isso é puxado, não é? É puxado mesmo! Não dá mais! Vamos! Pra cima! Eu não vou dar mole pra você! Desculpe, desculpe, desculpe! Ah, é? Vai ter mais meia hora de ginástica depois que os outros terminarem. Olhe pra mim. Valho muito mais que você. Ele não é você, Benedict. É isso que você quer. Mas ele não é você. Agora você vai ter mais uma hora. Por mim, pode ser até duas. Seja bem-vindo. Eu quero todo mundo trabalhando, hein? Nada de informação aqui no trabalho. Você, rapazinho, anda logo com isso. Eu já falei para trabalhar. Bradley. Hã? Quem é aquela? Quem? É Sarah. O que ela tá fazendo aqui? É verão, ela tá de férias. Aquela não é a Sarah. Não pode ser a Sarah. Ela que tem um... Peitão. Está ótimo. É, está sim. Tudo bem, Sr. Tucker. Já chega. Ah, espera aí. Leve as malas para dentro, por favor. Cuidado para não quebrar nada. Sr. Tucker, por favor, cuidado. Quem é ele? Ah, ele é novo aqui. Um revoltado. Olha só você, querida. Você ilumina essa casa. Ah, o telefone. É, Sr. Tucker, leve as malas para cima. Alô? É, o Dino falando. Ah, sim. Perfeito. Dá pra ter cuidado? Perfeito, tudo bem. Abriu. Sr. Tucker, pegue o que caiu. O que aconteceu? Nada. Se ele criar algum problema, me avise. Eu sei cuidar de mim mesma. Claro que sabe. Com licença. Olha só que bom. Então, isso que tá? E música. Quer dançar? Vamos. fez isso por quê? Como é? Perguntei por que fez isso. Não gosto de música de negro. E por que está aí, então? Não está mais. Larga ela. Falou alguma coisa? O que, que é isso, cara? Qual é? Qual é? Eu não estou entendendo você. Está difícil de entender? O que, que é, Travis? Deixa ele. Você não é daqui, não é, rapaz? Quer carona até o ponto de ônibus? Não, obrigado, delegado. Eu estou aqui a trabalho. Só isso. Professor de música do Lar Benedict. O senhor Benedict contratou você? Sim, senhor, contratou. Você gosta de me fazer de idiota, é? Você passa por idiota porque quer. Vai embora. Eu estava esperando você sair. Eu queria que soubesse que eu já terminei com ele. Mas ele não está conseguindo aceitar isso. Olha, eu sou gerente de uma boate do outro lado da cidade. E a bebida? Horrível. Aparece lá. Meu nome é Molly. Espera um pouco. Por que aquele disco estava lá? Eu coloquei lá sem ninguém ver. A gente se vê, Molly. A gente se vê mesmo. Obrigado, Doris. De nada. É mais do que qualificado para o trabalho, Sr. Gabe. Vai ver que os rapazes são bem difíceis. Alguns são órfãos, outros são mandados para cá pelos pais ou pelo juizado de menores. É uma lástima. Eles precisam de um pulso firme. Disciplina. Precisam de um bom exemplo, Sr. Cabe. Sr. Benedict, não se preocupe comigo. O senhor precisa de alguém para preparar os rapazes para o concerto de 4 de julho, não é? Então está certo. Eu vi qual é o seu lema quando passei pelo portão. E concordo com ele. Eu vou trabalhar muito com os rapazes e vou ensinar música a eles. Te dando a maior bola. Ah, não tá não. Tá sim. Ah, que isso? Que isso? Ela quer mesmo falar com você, tá na cara. Anda, vai até lá, deixa de ser medroso. Tá. Vai. Já sei o que ele está pensando. De olho naquela garota na igreja ontem. Mentira. É, eu também vi. Oh, Alan, Alan, vem acariciar meus peitinhos. Um, dois, três e... You gotta loosen up, man. Playing like a robot. Try it without this. I can't play without music. Try it. I can't. Jesse, não vai tocar? Não. Não. Não. Você toca as cordas com a mão esquerda e dedilha com a direita. Dedilhar com a direita, né? É isso aí. É assim? Ah, mas que engraçadinho. Olha, eu te conheço melhor do que você imagina. Já que ele não quer participar, eu tenho um trabalho para ele. Sr. Tucker? Obrigado. E agora vamos lá. Um, dois, três e... Como é que é? Está se vendo que você não gosta de mim, pois eu também não gosto de você. Então vê se fica no seu campo e eu vou manter a distância de você, tá? Look at old Jesse there down in a hole. He acts real tough, but he looks like a mole. Que foi? His punishment was digging in the mud and the sand when he could have been playing with the boys in the band. Bitsu. Vai logo. Vai. Vai. Tá bom. Saxophone, oh, and a black cat bone. Vamos lá, vem. Vamos chegar perto. Escuta. Que é isso, hein? Um pouquinho. Fica na boca, fica quieto. O que está havendo com vocês hoje, hein? Não são grande coisa, mas estão péssimos hoje. Que música era aquela que estava tocando no seu quarto ontem? Queremos tocar aquela. É, vamos arrepiar. Nossa. Ensina pra gente. Não. Por que não? Porque o senhor Benedict não ia gostar. Continua, Jesse. Todo mundo acompanhando. Toby. Eu quero semínimas. Semínimas em Fá. Semínimas direto? 1 e 3 na bateria. Olha o ritmo. Isso. Brother. Apenas toque assim. Não tá aqui. Acompanhe. Big Boy. Acompanhe o ritmo. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Isso. Ritmo. Isso se chama rock and roll. Muito pouca gente conhece isso no momento. Mas eu garanto uma coisa. Num futuro não muito distante, ele vai se espalhar por esse país como fogo no mato. Acham que dão conta? Vocês têm coragem? A gente se dá conta, cara. Não, não dão. Ainda não. Tem que aprimorar. Ah. Tá? Bom, é o seguinte. Vocês ensaiam bastante. Aprendem a música para o show e aí nós falaremos de rock and roll. Vou ter muito que ensaiar. Você não vai escapar de mim. Não adianta, eu vou te pegar. Eu te pego. Vem cá. Com licença, rapaz. Obrigado. Gostei, gostou? Não. Com licença. Pessoal, sabe o que seria legal? O quê? Formar a nossa banda de rock. Para. E dá pra fazer isso? Ô, Jesse, quer entrar pra nossa banda de rock? Não. Ela é linda, não é? É a mais linda que eu já vi. É a única que você viu mesmo. Olha, eu vou encher essa tua cabeça de cascudo, hein, mulher? Ela já tá no papo. O quê? Vocês vão ver, eu vou fazer gato-sapato da filhinha do Benedict. O que quer dizer com isso? Como assim, o que quer dizer? O que é que você acha? Gente! Eu sei, duvido. Quer apostar? Hã? Vamos, vocês devem ter uma grana embaixo do colchão guardada. Quero ver vocês bancarem essa. Tudo bem. Eu aposto. Eu também. Dois mangos. Peraí. Tá legal. Eu acho que esse tipo de aposta não tem nada a ver. Qual é o problema, Frangote? Eu tô falando sério. Eu acho que esse negócio... Para com isso. Fala. Não é direito. Ela é uma garota muito legal. Casa com ela. Tá brincando. Olha só ela sentada lá atrás. Ela é o xodó do papaizinho. Eu vou me vingar. Já sei, você não topa. Sem problema. E vocês? Eu topo. Caramba! Jesse! Jesse! Oi, Sarah. Tudo bem? Calgou muito? Belas pernas. As suas também, Sarah. Olha, já chega. Opa. Não enche o saco. Eu acho que você não leva jeito não, hein? Oi. Não pode entrar aqui. Não, tudo bem. Eu costumo vir muito aqui. Meu pai vai voltar. Quer que eu vá embora? Faça o que quiser. Eu saio, então. Não, não. Olha, Sarah, me desculpe por ter jogado terra nos seus pés. Sabe, você foi a primeira garota bonita que apareceu por aqui. Acho que fiquei perturbada. Tá fazendo o quê? Datilografando uma carta pro meu pai. Essa aqui é você? É. Sério? Sério. Eu também tenho uma foto. São seus pais? São. Casal simpático. Onde eles estão agora? Eles morreram. Ah. Num acidente de carro. Eu sinto muito. Não, tudo bem. Já faz muito tempo. Mamãe morreu quando eu era pequena. Eu me lembro de um sinalzinho no nariz dela e... Era engraçado porque... Quando eu tocava nele, ela me dava um beijo. E o que foi? Nada. É que faz tempo que eu não pensava nisso. E eu já vou. Por quê? É. A gente se vê. Tente sem a partitura. Eu não sei tocar sem ela. Eu quero te ver depois da aula. Tudo bem, pessoal? Um, dois, três. Está com medo? Estou. É, eu também. Eu também. Fica aí. Fica aí. Quieto. Tudo bem. Eu quero que você venha até aqui sem andar. E sem correr também. E como é que eu vou fazer isso? Sei lá. Sei lá. Use sua imaginação, rapaz. Anda. Vem. Isso. Agora de outro jeito. Que jeito? Sei lá, de outro jeito. Como assim? Ah, sei lá, anda feito macaco, cacarejo feito galinha, sei lá, faz alguma coisa. Macaco não cacareja. Ah, que é isso, cara? Vai! Vai! Anda logo! Isso! Isso! Anda, rapaz. Até quando vou fazer isso? Até fazer direito. Anda logo. Vai, anda. Isso, isso, isso. E aí? Costeletas no jantar. São loucos. Oi. Oi. Oi. Eu trouxe pra você. A sua foto estava em péssimo estado, então... Obrigado. Isso era da minha mãe. O que você... Não precisava. Tá bem. Olha, a gente se fala. Tá? Pouco, né? Uhum. Está fugindo de quê? Por que acha que estou fugindo? Eu sei que é fugitivo. Bom dia. Por que acordou tão cedo? Eu não dormi. Foi por isso que eu estava louca para voltar para cá. Você cavalga? Não, não podemos cavalgar. Mas podemos limpar a sujeira deles. Gostou do presente? Gostei. Olha, eu preciso dizer uma coisa. Te agradeci pelo presente. Adoro essa hora da manhã. Você quer me beijar? Feito galinha, ande como macaco. Sabe, eu estive pensando. Eu nunca fiz isso. Você podia me ensinar. Te ensinar? É. Esse verão vai ser bem longo. Você deixa os outros tocarem, né? O meu violão? É claro. O que você achou que fosse? Isso, muito bom. Isso. Faz assim agora. Isso. Agora tocando. Bom? Estão indo muito bem. Agora sim estão parecendo uma verdadeira banda. São os seus métodos, Sr. Cage. Na sala de aula. E aquelas danças esquisitas que está ensinando o Croft e Blaine no campo. Eu quero que fique divertido para eles. Não viu esses rapazes quando vieram para cá, Sr. Cage? Delinquentes que andavam com gangues. Mas eu... Eles só chegaram até aqui devido a controle. Sr. Benedict, eu sinceramente acho que seu trabalho com esses rapazes é excelente. Obrigado. Eu acredito que existam outras formas de se obter resultados, só isso. Sr. Cable, eu não vou discutir com o senhor. Posso arranjar outro professor de música. Estão querendo o quê? A gente quer ouvir música. Não. Chega de disco. Por quê? Porque já ouviram todos, não tem mais. Queremos ouvir outra vez. Não, não dá. Por que não? Não, não dá. Tá bom? É o diretor, não é? Ele descobriu. Tá tudo bem. Ele sempre sai vencendo mesmo, né? Esperem. Venham. Beleza. Oh, yeah. Certo. Vocês têm rádio? Não. Por quê? Esqueçam. Ah, qual é? Que foi? Isso não vai adiantar nada sem rádio. Esqueçam. Ah, fala pra gente. Tá bom. Tudo bem, tem um DJ que eu conheço muito. O que é DJ? Puxa, como você é tapado, hein? Explica, Sr. Cable. DJ é um disc jockey, o cara que escolhe as músicas que tocam no rádio. E tem um cara que sabe tudo de música. Acho que ele é de Memphis. Ele toca um rock incrível, fantástico. Sabem, a música dele é de primeira, só toca coisa muito bacana. Bom, o apelido dele é Cavaleiro da Meia-Noite. Todos tentaram derrubar ele. Sabem, os pais, os professores, os políticos, até o presidente Eisenhower. Quis derrubar ele também, mas ninguém conseguiu. Ele está sempre passando a perna na lei. Ninguém segura o Cavaleiro da Meia-Noite. Como podemos ouvir ele? Eu já disse, tem que ter um rádio. Sabem, pensando bem, acho que vão precisar de onda curta para essa distância aqui. Agora sim, mandem. Posso consertar aquele rádio velho? Eu tenho um livro que explica tudo sobre rádios e eu posso me guiar por ele. Só preciso das peças. Então vamos. Deixa que eu faço isso. Não, eu faço. Fica bem atento, tá? O que é isso? Isso? Ah, é para um projeto de ciência. É que nós ganhamos nota por... desmontar rádios e examinar o interior deles. É melhor contar outra. A gente quer ouvir um programa de rádio que o Sr. Kevin mencionou. E eu preciso disso para montar o nosso rádio. Que programa? Cavaleiro da Meia-Noite. Bradley, anda, tem um menino aí. Pode levar. Leva. Nós costumamos ouvi-lo na faculdade. É? Obrigado. Sarah. Você tem que segurar o braço do violão com a mão esquerda e tem que apoiar ele no joelho. Uhum. Olha, tem que segurar a fia. O que foi? Nada. Agora você põe esse dedo na segunda corda. Esse aqui. Uhum. E o outro ali. Uhum. Agora com a direita. Você precisa segurar bem firme aqui. Tá bem. Pronto? Pronto. Tá bom. Pronto? Agora toca. Uhum. Foi bom. Foi péssimo. Foi bom. Foi bom. Você sabe que foi péssimo. Não, foi bom. Já sei, eu tive uma ideia. Olha, vai ser assim. Você vai tocar o seu piano. Olha só. E eu vou tocar o meu saxofone. E a gente faz um conjunto. Você no piano. E eu. Vai ser ótimo. Cala a boca, Bigode. Eu quero continuar tocando assim. Olha, eu vou mostrar. Desse jeito, o Jesse vai ganhar aquela posse. Fica quieto. É isso? Oi, Sarah. Oi, Bradley. Conseguiu montar o rádio? É, consegui. Graças a você. Tudo bem? É, tudo bem. O que foi? Sarah, preciso contar uma coisa. Foi uma aposta. Eu te ajudo a ganhar a aposta. Anda, eu estou aqui. Foi o que pensei. Sarah, no início era uma aposta, só que agora não é mais. Ah, essa é boa. Quase tanto quanto a mentira que me contou sobre seus pais. Só Deus sabe quem eram aquelas pessoas na foto. Estava me usando para se vingar do meu pai, não é? Está satisfeito agora? Mas eu não sou meu pai, Jesse. E na parada do sucesso. E agora, para que possa ser aqui, vamos começar com Leste do Brasil. Que negócio é esse? Rádio mexicana que toca. Nada, cara. Procura achar o Cavaleiro da Meia-Noite. Eu tô tentando. Estão ouvindo, irmãos da noite? Peguei. Vocês estão ouvindo? Eu quero deixar todos vocês arrepiados. Quero dizer a vocês que eu estou sentindo que hoje, tudo pode acontecer. Ouçam isso. Porque são os ouvidos e não os olhos. As janelas da alma. Ouçam todos. Ouçam. Jesse. você vai? Lá. Por quê? Quero a minha grana. Ô, Jesse. Ela tá no papo ou você é um covarde? Isso é uma furada. Nós apostamos. Paga. Isso mesmo, vai passando a grana. Espera aí, Jesse. By the river of time, in the book of fate, in the holy night, it will be written by the children of Eden and the Holy Ghost. By the river of time, in the book of fate, in the holy night, it will be written by the children of Eden. Onde que você vai? Sair. Brad, e se o Benedict descobrir, cara? Vamos. Chegamos. Bem, nós vamos você poder entrar? Já conhecia esse lugar? Jesse, já conhecia esse lugar? Vamos subir. Bem. Jesse! Jesse! Ninguém sabe se esse lugar é legal. Ah, não sei não. Olha, fiquem quietos, eu é que vou falar, tá bom? A gente pode entrar? Olha só. Pronto, pronto, chegamos. Olha. É. Agora. É. Oi. Somos amigos do Cape. Vamos lá. Oi. É muito bom. Ha, ha, ha! vai. Oi. Oi. Fui eu. O quê? Contei a ela sobre a aposta. Por que você fez isso? Porque você é um bobo. Não se faz esse tipo de coisa com uma garota dessas. Gosta dela, não é? Fala. Gosto. Mas ela ama você. Não estraga tudo. É melhor segurar a bebida ou vai decolar rápido. Tudo bem? Você trouxe todo mundo. Se isso virar um hábito, você vai acabar me encrencando. Como vai? Sei lá, cara. Ela te pegou, não foi? Ela não é nada do que eu pensei que fosse. Elas são assim. Por que não vai até lá agora? Vai tocar com o pessoal, seria bom pra você. Por que você não vai? Ah, talvez até vá. Nem dançar. Já que está aqui, aproveita. The bar is wet. Jesse. Você deu um show. É, você foi fantástico. Adorei, hein? Lindo. Ah, que é isso, hein? Uma farra na madrugada. Você está bêbado. Anda. Vamos só embora, você. Assim. Não, não, não, vamos lá. O que que é? Você e eu. Extra-oficial, extra-oficial, sem distintivo. Olha só. Para com isso, meu irmão. Sem arma, tá? Para com isso! Para! Para, para! Leva ele daqui, Jess! Leva ele daqui! Sai daqui! Vem! Para! Vai embora! Vai embora! Ele é um delegado! Vem, vambora! Eu nem sei explicar. Nunca me senti assim antes. Eu nunca toquei assim. Foi incrível. Eu não sei. Eu acho que fugir não é uma boa. Olha, eu não vou voltar pra lá. Eu não tenho chance com aquele safado. Você pode vencer eles. Não, não, não. Eu vou perder. Você vai perder se você fugir. Dessa maneira, eles vão vencer. Eu não faria isso. Não faria se fosse você. Se quiser, pode ir agora. Ele já vai acordar. Eu te dou cobertura enquanto der. Tem dinheiro? É, tenho algum. Eu vou sentir saudade. A gente se vê. Tudo bem. Sabe onde me encontrar? Se precisar. É. Sabe, eu tenho um presente para você. Eu quero te dar isso. Não, eu não posso aceitar. O que, que é isso? Toma, segura. Foi um grande amigo que me deu isso. E, sei lá, eu quero te dar agora, então, segura, toma. Por favor. Obrigado. É, só tem que aprender a cuidar dela. Porque custa muito caro mandar para o conserto. Ainda bem que você voltou. Vocês, jovens, um dia terão que tomar decisões difíceis. E no nosso país há uma decadência moral assustadora. Nos livros, em televisão, nos filmes. No nosso próprio governo. Esse bilhete para lá. E agora, nessa nova música. É uma música negra, vulgar, perversa e profana. Imploro que a rejeitem. Digam não a ela. Eu vou ver você essa noite. Agora, nós todos faremos uma prece em silêncio. E pediremos a Deus para nos dar força e coragem para combater esse mal que ameaça o alicerce do modo de vida americano. Sara. Sara, desculpe por ontem. Pela aposta. Não tem justificativa. É que você me assustou, sabe? Assim que eu te vi, eu pensei logo. Esse é o tipo de garota que nunca vai querer nada comigo. Então percebi naquele momento que já gostava de você. E fiquei com medo. Estava certa sobre a foto. Ela veio com a carteira. É que parecia ser o casal ideal, então eu menti pra você. E quem eram seus pais? Os meus pais. Meu pai era carpinteiro e minha mãe era garçonete. Ou quem sabe ela era vendedora e ele servia o exército. Ou então apenas dois adolescentes que se encontravam no celeiro. Eu acho que você soube da briga que nós tivemos no clube ontem. Eu sinto muito, Travis. Tinha razão. Eu devia ter despedido o sujeito. Farei isso quando chegar. Não faça isso. Eu não quero que faça isso. Eu andei investigando por aí, como eu já falei. Estou esperando uma ligação do delegado de Biloxi, em Mississippi. Parece que eles tiveram problemas por lá há 2 anos e, pela descrição, pode ser o Cave. Eu não tenho certeza se é ele. Mas se for, eu não quero que você o espante. Tenha calma. Eu quero pegar ele tanto quanto você, Jim. Tanto quanto você. Quem é o responsável por isso? Eu. Não é ele. Sou eu, diretor. Sou eu. Ele sabe quem é. Pois bem. Quero todos de volta ao dormitório. Você. Vem comigo. Você já esgotou a minha paciência. Essa é a sua nova cama. Acostume-se com ela. Jesse, tudo bem aí? É, tudo bem. Vocês não iam passar lá no internato? Mudamos de ideia. Por quê? Você sabe. Olha, você gosta dela, não é? Eu não consigo parar de pensar nela. Olha, então vai até lá. Obrigado, Jess. Alan, espera. Não dá seu molinho. Espera aí, cara. O que é isso? Fala embaixo. O que ele está fazendo? Ah, seu burro. O que você acha, hein? O que ele está fazendo? Tem alguém. E ela? Vamos embora. Vem cá. Vamos embora. Cala a boca. Vem. Vem. Liga o rádio. Tá, eu já volto. Vai. Pega. O cavaleiro da meia-noite na KCWR. Galopando nas ruas. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Quer dançar? É. Eu quero. Rubber on the highway, smoke in the air, rolling out of this town, headed I don't know where. I don't know muddy waters or the Johnny Cockeroo. I don't know Jesus, but I may. I don't know love. It's more than a kiss. More than a kiss. Stand on the outside. Just me and my mate. With our backs against the wall on the midnight train running late. More than a kiss, more than a kiss. Oh. Been to the altar, but I didn't know the words. When the candles were burning and the colors were tarnished, you could see just what I heard. I don't know love, but I know this. It's more than a kiss, more than a kiss. More than a kiss, more than a kiss. Qual é o seu nome? Rebeca. O meu é Alan. E eu te amo. Eu não posso. Por quê? Meu pai ia descobrir. Mas um dia ele vai ter que saber. Eu sei. Não sei. Não tem vontade de fugir? Não sente vontade de sair por aí, sem rumo? Claro. Eu sinto. Eu quero muito ir para um lugar bem distante daqui. Aonde iria? Nesse lugar tem um bar e um palco. E nas noites de sexta, todo mundo vai até lá para beber. E a bagunça é tanta que a gente acaba nem conseguindo ouvir a música. Eu não me importo, eu só queria tocar. Tocaria um monte de músicas até esgotar o repertório e tocaria até ser expulso de lá. Onde fica esse lugar? Eu não sei. Vai achar. Fugiu. O que é que houve? O que faz aqui fora? Fala, o que é que houve? O senhor Cabe é um homem procurado. É um assassino. O que é com vocês? Benedict não pode ver vocês agindo assim. E como a gente deve agir? Acreditam, hein? No que eles disseram sobre o Cabe? Você acha que a polícia inventou aquilo, Jesse? Não importa o que a polícia diz. Então, onde ele está? Para onde ele foi? Ele vai voltar. Se fosse assim, ele já tinha voltado. Eu parei com vocês. Jesse, aonde vai? Thank you. Eu tinha um grande amigo, um negro. Nós dávamos shows em Biloxi, Mississippi, em clubes de negros. E aí, uma noite, um cara de um clube de brancos apareceu, nos ouviu, nos achou talentosos e nos ofereceu um show no clube dele. Ele disse que não interessava, sabe, a cor da pele dos músicos, desde que eles fossem bons. E nós éramos bons. Josh queria que eu pulasse fora. Ele disse que não valia a pena a gente se arriscar. Mas sabe de uma coisa? Exatamente porque eles não nos queriam lá, aí é que me deu vontade de fazer aquele show de qualquer maneira. Então nós tocamos. Pelo menos começamos a tocar. Quando nós terminamos a primeira música, a coisa pegou. Alguém jogou uma garrafa de cerveja na cara do Josh. E um homem puxou uma faca. Eu tentei me defender com a mão, mas ela rasgou a minha mão e a barriga dele. Eu não sei como minha mão virou e feriu o Josh. E aí, quando eu olhei para ele, ele estava com um olhar perplexo e... Aí eu peguei a garrafa de cerveja quebrada. Eu fui atrás do infeliz que começou tudo. Então, eu fugi. E fugi. E fugi. E ainda estou fugindo. Talvez seja a hora de parar. Não me venha com esse papo agora, cara. Isso é diferente. Diferente como? Ah, que isso? Qual é? Você não fez nada de errado. Eu matei um homem branco para ajudar um homem negro em Biloxi, Mississippi. Isso é muito grave. Lute. Eu te ajudo. Vai embora! Se manda! Se manda daqui! Um, dois, três, e cinco. Um, dois, três, e seis. Um, dois, três, e sete. 28. 29. 30. Senhor Benedict, eu posso voltar? Como é que se fala, Sr. Tucker? Por favor, eu posso voltar? Eu não vou mais criar problema. Eu só quero voltar. Esperei depois do ensaio da banda. É, eu estava ocupado. Deixei um bilhete com ela. Eu sei, eu recebi. Qual o problema com você? Todo mundo me perguntou isso a vida toda. Quero ver você Eu não acho uma boa ideia. Por quê? Jesse. Por quê? Por causa do seu pai, por isso. E desde quando você se preocupa com o que ele pensa? Eu vou embora logo. É, eu sei, mas eu não. Você vai voltar para a faculdade e eu vou ficar aqui cavando buracos para o seu velho. Eu só quero ficar na minha e me mandar. E ir para onde? Porque se estiver procurando um lugar, tem um ótimo com um palco... Você não entende, não é? Não entende? Quando tento lutar, alguém me derruba. Quando começo a confiar em alguém... Jesse, pode confiar em mim. Mas vai embora, não vai? Nessa época do ano, apresentar a banda dos garotos do Lar Benedict. Algeme. A gente se vê. Vamos embora. Chega, gente. vai. Up against that big sky.